E vamos falar agora de um tema relacionado à acessibilidade. Estou recebendo aqui no estúdio a Tayana Borba Coelho, ela que é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade ali na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Também estou recebendo aqui o Natan Reis Azarias, ele que é tradutor e intérprete de Libras. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de acessibilidade numa universidade, porque a gente sabe que existem diferentes necessidades entre os alunos, inclusive a UNILA, né? Ela tem essa questão de disponibilizar sempre vagas, né? Especiais. Como é que funciona esse processo? Porque, por exemplo, né? Editais, vários materiais ali que exigem a questão da leitura, tudo. Como é que vocês trabalham para tornar isso acessível a todos os públicos? Bom, o núcleo, a gente trabalha com os estudantes com deficiência e também com os servidores, né? Com o público de modo geral. E, diante desse trabalho, a gente vem desenvolvendo maneiras de dar acessibilidade para esses estudantes dentro e fora também da universidade. A nossa prioridade, com certeza, é dentro da universidade, mas também a gente presta atendimento fora dela. A nossa preocupação hoje não é só com o ingresso do estudante na universidade. A nossa preocupação é manter esse estudante lá dentro. E, para a gente poder manter ele lá dentro com qualidade, a gente desenvolve, que daí nós entramos nisso, né? Nós desenvolvemos maneiras de tornar o dia a dia dele acessível, como interpretando, né, os editais, como o Natan faz, né, que é o nosso intérprete. O aluno surdo tem acompanhamento dos intérpretes em sala de aula. Nós adaptamos textos, nós fazemos leitura de material, nós temos estudantes com deficiência visual. Não, nós não temos uma deficiência específica só, né? Hoje nós temos 50 estudantes com deficiência e são deficiências variadas, onde a gente tenta adaptar conforme a necessidade de cada um. Lógico que hoje a tecnologia assistiva, ela ajuda muito as pessoas com deficiência, só que elas são caras, né? E a gente acaba não tendo muitas vezes verba para tá comprando essas tecnologias. Então, nós adaptamos conforme a gente consegue. E até hoje, assim, todos os estudantes que precisaram da gente, a gente conseguiu adaptar conforme as necessidades de cada um. Agora, a gente entrou com um processo de compras de materiais de tecnologia assistiva para esses estudantes, para melhorar ainda mais o dia a dia deles. A nossa ideia é montar um laboratório de tecnologia assistiva para que a gente tenha esses estudantes dentro da sala do núcleo, onde a gente consiga reverter um livro para eles, colocando voz, né, lendo, fazendo a leitura, para que ele possa levar, ficar com isso para ele. Então, assim, conforme cada necessidade vai aparecendo, a gente vai fazendo as adaptações, né? Hoje, o que está assim, mais forte é, com certeza, a língua de sinais, né? Que nós temos o nosso estudante surdo, ele é de cinema. E nós temos hoje três intérpretes dentro do núcleo. E esses intérpretes estão acompanhando a rotina dele dentro da universidade. Desde a parte de matrícula, adequação das aulas dele, todos os editais que saem na universidade. A gente agora tá interpretando, né, para poder tornar os estudos dele melhor dentro da universidade, mais acessível. E eu até perguntar para o Natan justamente sobre esse trabalho, porque a UNILA tem como característica ser uma universidade bilíngue, né? Português e espanhol. Agora também uma universidade trilingue, já que passa a trabalhar também com a questão da língua brasileira de sinais? Sim, isso mesmo. No caso específico da língua de sinais, nós fazemos a tradução do par linguístico Libras e língua portuguesa. Os alunos, os estudantes da universidade, eles têm as aulas no português, no espanhol, e nós procuramos os melhores meios de adaptação para esses estudantes. Então, alguns momentos, no estudante surdo do curso de cinema, ele chega com o texto em espanhol, nós procuramos fazer a tradução, nós procuramos dar esse apoio linguístico na hora da tradução e na hora das suas aulas. A gente tem feito isso. E até com relação aos demais países aqui, as línguas que são usadas de sinais nos outros países aqui da região, eu acredito que vocês não tenham ainda caso, mas elas são tão diferentes? É, vocês têm um estudo já sobre essa questão também? As línguas são diferentes, elas não são... por exemplo, o Brasil ele tem a sua própria língua de sinais, a Argentina tem a sua própria língua de sinais, os Estados Unidos têm a sua própria língua de sinais, e existe variação de línguas de sinais até dentro do próprio país, até de cidades vizinhas. Alguns sinais são, de Foz do Iguaçu são diferentes dos sinais de Santa Terezinha. É como se fossem gírias também dentro da língua portuguesa. Alguns estados, existem algumas palavras que são diferentes de outros estados, e na língua de sinais também não é diferente. Nós ainda não temos nenhum aluno surdo de uma língua de sinais do país deles, na UNILA. É uma preocupação nossa, é uma coisa que nós vemos pensando sempre como será o melhor meio de adaptação. Mas ainda não temos. O único aluno surdo que nós temos é do curso de cinema e audiovisual, mas é uma coisa que nós temos pensado. E olha, eu até estava acompanhando o material que vocês divulgaram sobre essa questão, falando do edital, né? Que o edital sobre o ingresso de estudantes na UNILA, então, foi aí adaptado para a língua brasileira de sinais também. Foi feita uma versão com áudio, né? Para atender pessoas que têm dificuldades para enxergar, né? Não só cegos, mas também pessoas com deficiência visual, né? Que não chega ao grau mais extremo. Agora, pergunto até um ponto importante que você tocou aqui, Tayana, quanto à continuidade do estudante. Porque a gente sabe que é muito difícil, né, a questão ali de se manter ao longo dos 4, dos 5 anos do curso. Enfim, como é que vocês trabalham até para reduzir essa evasão, que eu acredito que talvez seja até um pouquinho maior no público que tem algum tipo de deficiência, que acaba atrapalhando muitas vezes acompanhar ali o ritmo do estudo. Então é como eu falei, né? A nossa preocupação não é só o ingresso do estudante, mas sim ele ficar dentro da universidade nesse período de 4 anos e ter o acesso, que é a obrigação, na verdade, da universidade estar oferecendo isso a ele, né? O que a gente faz é estar acompanhando sempre de perto esses estudantes. A nossa equipe é uma equipe boa, grande, está preparada, né, para estar acompanhando cada estudante, independente da sua deficiência. Nós oferecemos para esses estudantes acompanhamento pedagógico, psicológico. Nós temos um assistente social, temos uma técnica em assuntos educacionais, uma psicóloga, uma pedagoga, temos os intérpretes também, né? Então, assim, a gente está sempre atento com todas as dificuldades, eles estão sempre em contato com a gente. Qualquer problema que eles têm, ou às vezes nem sem ter problema mesmo, eles estão em contato. A gente fica dentro do JU, né? Que é hoje um dos principais... uma das principais, onde está que os estudantes, a maior parte dos estudantes estão ali dentro do Jardim Universitário. Isso, né? Exatamente. Então, a gente está ali no térreo, que já é de mais fácil acesso. A gente sempre procura estar muito envolvido, assim, sabe? Então, a gente envolve também os professores, os coordenadores de cada curso desses estudantes. Cada estudante, independente do curso, a gente gera um relatório, um protocolo de atendimento. Dentro desse protocolo, a gente especifica a deficiência desses estudantes, como se deve trabalhar, até uma maneira diferente, diferenciada de estar aplicando uma prova para ele poder ter um melhor acesso dentro da universidade. E assim a gente vai mantendo, sabe? Até agora deu super certo, tá dando certo. A gente sempre escuta muitos agradecimentos, assim. Mas também houve casos de evasão, obviamente, porque além da deficiência, essas pessoas também têm a questão da pobreza, né? Muitos vêm de longe e não têm condições de se manter dentro da universidade por questões de transporte mesmo, que a gente sabe que não é barato, é alimentação, moradia. Muitos alunos recebem uma bolsa, né? Para poder se manter dentro da universidade, mas também tem os que não têm a bolsa e acabam indo embora pelo fato de não conseguir se adequar, acabar passando mesmo por algumas necessidades, não só dentro da universidade, mas na cidade em si, e acaba evadindo, assim. A gente, no início do nosso trabalho como núcleo, que a gente começou em 2014, em 2016 a gente fez uma pesquisa de quantos estudantes evadidos nós tínhamos dentro da universidade. Houve um índice de 20%, e isso pra gente, assim, aterrorizou um pouco, sabe? A gente falou assim, não, agora é a hora da gente tá buscando um meio de mudar isso. E a gente conseguiu. sabe? A gente conseguiu, veio mais alunos, e agora tem as cotas para pessoa com deficiência dentro da universidade, que é muito importante para essas pessoas, né? Porque quando a gente fala de cotas para negros e pardos, é uma questão que é um debate que muita gente não entende, né? Não entende a importância disso, dessas cotas. E eu sempre digo assim, para uma pessoa com deficiência, ela não minimizando as outras, né, pessoas, mas é muito importante, porque uma pessoa em cadeira de roda, ela não consegue entrar numa sala de aula se ela não tiver acesso. Ela não consegue usar uma carteira. Se a gente tiver um aluno surdo e esse aluno não tiver um intérprete, ele não consegue estudar. Então, a gente precisa dar isso para eles. Eles não é um favor que a gente está fazendo. É um direito mesmo que eles têm e a gente tem que estar trabalhando sempre em cima disso. E o que a gente busca é isso. A gente busca estar sempre se aperfeiçoando, busca melhorar sempre os nossos atendimentos, porque por mais que a gente fale, não, é isso aí, vamos... Não, sempre tem muito mais a fazer, sabe? E até porque muitas outras deficiências a gente vê por aí... E a gente não sabe em que momento que ela vai bater na nossa porta pedindo para a gente dar esse apoio. Então, a gente tenta estar se aperfeiçoando, a gente estuda sobre as deficiências, sobre a lei brasileira de inclusão. É o que a gente tenta tá fazendo para eles poderem continuar de uma maneira positiva dentro da UNILO. E é feito também um trabalho com os professores, né, de conscientização, de conversar aí sobre... possibilidade de tecnologias, enfim, é feito esse bate-papo também? Então, na verdade, assim, a nossa equipe, ela foi formada no início do ano passado, no final do ano passado, em novembro de 2017, é uma equipe nova, né, porque até então no núcleo trabalhávamos eu, o Natan e o nosso outro intérprete, o Roberto, e então era uma equipe muito pequena, éramos 3 pessoas para fazer trabalhos variados, assim, né. Quando a gente trouxe a equipe, que a universidade entendeu a importância de ter uma equipe grande para atender as pessoas com deficiência, e até pela questão da própria cota, né, para pessoas com deficiência, a gente pensou o que a gente poderia tá fazendo assim, naquele momento, né, trazendo essa equipe. E quando a equipe chegou, a gente falou, e agora? A gente precisa entrar em contato com os professores, a gente precisa entrar em contato com os estudantes, com os servidores, com os coordenadores de curso, para eles entenderem, olha, agora nós temos uma equipe preparada para poder ajudar a todos. E aí foi nesse momento que foi desenvolvido, né, esse protocolo de atendimento. Cada vez que a gente entrega esse protocolo, a gente chama o coordenador do curso do aluno, que está ali com deficiência, a gente faz uma conversa com eles e a gente faz um acompanhamento. Então, cada vez que... Não só espera o problema acontecer, a gente já entrega esse protocolo de atendimento antes mesmo do professor, às vezes, ter até o... Ele tem um contato pequeno com o estudante, mas aí, quando ele já está em sala de aula, ele já está entendendo totalmente o caso do estudante. Então, ele já sabe como ele deve se expressar, como é a prova que ele tem que aplicar, e ele sempre está nos procurando. Nós temos professores que são muito ativos nisso, que estão sempre ali no núcleo, que a gente troca e-mail, que eles lembram de matricular em algumas matérias, o que ele pode fazer para estar melhorando isso. Então, a gente sempre faz essa conversa. Às vezes a gente não consegue atingir todos, né, os professores, porque a gente sabe que o dia a dia também não é fácil, tem muitos outros estudantes, mas a gente sempre está em contato, a gente busca isso, muitos buscam a gente também, como eu falei, e a nossa ideia é ofertar, como já foi ofertado, oficinas para eles entenderem melhor como que é feito esses atendimentos, qual é o papel do núcleo dentro da universidade, né? A importância da gente ter esses estudantes dentro da universidade. Então, a gente faz esse trabalho, assim, mais de conscientização, de conversas. Eu vou perguntar também para o Natan sobre o trabalho prático, né? Porque a gente vê até... É um tema novo, né? Quando se fala de acessibilidade, muitas vezes as pessoas pensam em rampas, né? No acesso físico, de estrutura, mas, claro, acessibilidade é um tema muito, mas muito mais amplo, realmente. E a gente vê também até uma falta de entendimento por parte de alguns setores da população, por exemplo, né? Agora, no período de política, em que tivemos aí a aparição de vários intérpretes de Libras, né, pessoas fazendo memes e gracinhas e mil e uma coisa na internet sobre esses assuntos. Como é que é esse trabalho no dia a dia? Como é que você vê até a aceitação e entendimento das pessoas quanto a essa necessidade, ao trabalho que você realiza mesmo de tradutor e intérprete de Libras para o público que precisa justamente desse serviço? Sim. Eu tenho contato com a língua de sinais desde 2007. E eu sou profissional tradutor de Libras desde 2011. Então, já tem um período que eu venho me qualificando, que eu venho me preparando. E eu falo assim, não é um tema novo para mim, porque eu já conheço há um tempo, mas é um tema novo para a população em geral. Ainda mais com essa questão da aparição na televisão, em horário político, igual você falou, programa de televisão. No caso específico da educação, que é onde eu atuo, a educação é o setor que mais tem avançado nas políticas de educação na questão dos surdos. É a educação que contrata tradutor e intérprete, é a educação que pensa no surdo de uma maneira mais ampla, e nós não vemos isso em muitos outros setores públicos da sociedade. Isso é positivo na questão da educação, mas o surdo ele precisa ter o direito linguístico respeitado em todos os lugares. Isso é o que a comunidade surda mais luta. Infelizmente, pouca informação chega para os surdos, não são todas as informações de maneira geral, como nós recebemos. Em todo momento, em todo lugar onde nós estamos recebendo informação na questão da audição, porque nós recebemos informação visual da audição e tudo, e o surdo não. A informação ela vem sequelada para ele, ela não vem da maneira ampla, e infelizmente existem poucos lugares de formação de intérprete e pouco lugar de divulgação hoje em dia. Essa questão que você falou do meme, da risadinha, da questão da expressão facial do intérprete, muitas pessoas riem muito dessa questão, mas precisa ser tão expressivo dessa maneira? Precisa, porque quando o ouvinte fala, quando nós que falamos, nós nos expressamos da maneira oral, nós temos a entonação de voz, nós falamos às vezes mais rápido, às vezes nós falamos mais lento, às vezes nós falamos de uma maneira mais forte, e isso na questão da língua de sinais, ela se dá na expressão facial e corporal. E quando o surdo, ele vê uma pessoa não respeitando essa questão tão importante da língua de sinais, ele se sente desrespeitado, porque é uma questão linguística dele. É uma questão que ele diz assim, a expressão facial e corporal para a gente é tão importante, e às vezes nós vemos outras pessoas caçoando como se fosse uma questão fútil, mas não é. É uma questão muito importante da língua de sinais, que é a questão da expressão. Pois é, importante realmente a gente tocar nesses assuntos, porque até muitas das informações acabam não chegando também à população, para a população entender como é que funciona esse processo, enfim, né? E o conhecimento a gente sabe que é fundamental para derrubar realmente várias e várias barreiras. Agora, já estamos aqui no limite do nosso tempo, mas eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no estúdio. Conversei com a Tayana Borba Coelho, ela que é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade ali na UNILA. Muito obrigado pela presença aqui. De nada. Obrigada eu. Também muito obrigado aqui ao Natan Reis Azarias, ele que é tradutor e intérprete de Libras. Muito obrigado pela participação. Obrigada.